Dia 5, Deuteronômio. Sou fiel a você de qualquer forma, mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. Deuteronômio 6, verso 23. Deus diz: Eu sou o único e verdadeiro Deus, não existe outro. Quando você não gosta do que estou fazendo, não existe plano B. Eu libertei você para trazê-lo de volta a mim. Você estava trancafiado na prisão do egocentrismo, assim como Israel estava em doloroso cativeiro no Egito, onde tudo o que eles podiam era pensar neles mesmos. Como podemos conseguir uma vida melhor? E não como podemos amar mais a Deus? Eu tirei você daquela prisão para levá-lo à liberdade do amor. Se você me ama apenas quando eu satisfaço imediatamente os seus desejos, seu amor é mais uma forma de egocentrismo. Seu amor se transforma em fé apenas quando você escolhe acreditar que eu o tirei de uma situação ruim para levá-lo a algo bom, antes mesmo de você experimentar esse algo bom. Então, seu amor é sustentado pela confiança em meu caráter e não pela alegria das bênçãos presentes. Eu não peço nada de você além desse tipo de amor, que inclui me respeitar pelo que sou, me seguir onde quer que eu vá, me servir com todo o seu coração e obedecer a cada ordem que eu der. Mas isso é pedir algo que nem você nem Israel poderiam dar. Vocês não são capazes de me amar dessa forma. Ninguém pode me agradar a não ser que eu coloque a vida do meu filho, que sempre me agrada, em seus corações. E foi isso que eu prometi fazer. Isso é o que eu tenho feito. Sou fiel às pessoas sem fé. Acredite nisso e saiba que agora você pode ser fiel a mim. Não perfeitamente, mas você pode aprender a viver em harmonia com meu filho, um pouco mais graciosamente a cada dia. Dedique um momento para orar. Ó Pai, eu facilmente me contentaria com uma vida abençoada aqui, tentando fazer com que o Senhor coopere com os meus planos. O Senhor tem uma visão tão mais elevada de mim do que sou capaz de enxergar com a minha própria força. Obrigado por ter feito todo o trabalho, o que inclui me dar um coração que ama o Senhor assim como seu filho ama. Em nome de Jesus.